Quais são as promessas que Deus fez para esta nossa próxima estação? Leia comigo, irmão, Jeremias 29:10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. O contexto é Jeremias profetizando sobre o povo que estava no cativeiro da Babilônia. Jerusalém destruída. E o Senhor diz assim: eu vou trazer o meu povo de volta quando completar essa idade. Então, irmão, pode ter certeza, está completando no final desse ano o ciclo de algo na sua vida. Tem alguma coisa escrita lá na palavra do Senhor que o Senhor diz assim: quando encerrar esse período, eu vou te restaurar e vou trazer a este lugar é Jerusalém, é o lugar da adoração, do templo, do altar do Senhor. Pode dizer isso ao Senhor: Senhor, eu tomo posse disso na minha vida como verdade. Tem alguma coisa que está encerrando na minha vida nesse ano? Se é cativeiro, está encerrando nesse ano, Senhor. Daniel 9:2 é o mesmo assunto. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que os números de anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, o texto que lemos lá anteriormente, que haviam de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, com saco e com cinza. Tem uma promessa, Deus. Tem uma promessa na minha vida. Eu nem sei qual promessa direito que é, mas tem alguma promessa para a minha vida? Eu vou te buscar, porque eu não vou virar esse ano sem que veja o mover do Senhor na minha casa. Então Daniel buscou o Senhor. Deus tem uma promessa. O Senhor prometeu que vai libertar o povo no final desses 70 anos. Senhor, vamos virar o ano agora. Senhor, envia. E o anjo vem 21 dias depois e diz assim: Daniel, desde o primeiro dia em que você propôs no seu coração orar e buscar o Senhor, o Senhor enviou a resposta. Eu fui liberado, mas o príncipe da Pérsia me impediu, e você permaneceu firme, orando e jejuando. Eis que agora cumpriu-se o tempo, eu vim e trago a notícia, e revela a Daniel tudo o que aconteceu, e Deus cumpre a sua promessa, o povo é restaurado a Jerusalém. Malaquias 3:4 diz assim: então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, e como nos primeiros anos. No início, nos primeiros anos, o projeto de Deus e a vida de Adão, de Eva, de Abel, de Noé, de Abraão, de Davi, de Isaac, de Jacó, de Jeremias, de Isaías, de Jesus, de Pedro, de Paulo, de Tiago e de tantos outros servos do Senhor, era a vida cheia do Espírito Santo. E o Senhor vem e diz assim: eu farei com que a oferta de Judá e de Jerusalém, o louvor e o lugar da adoração, seja agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Primeira promessa do Senhor, trazer de volta do cativeiro. Segunda promessa do Senhor, restaurar a alegria e as bênçãos do altar do Senhor, como nos primeiros anos. Segunda promessa que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida no final deste período, irmão. Abacuque 3:2, leia comigo. Eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e faze com que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Não chegamos ainda ao final do ano. Poderíamos dizer: não estamos mais no meio do ano. Mas podemos dizer, como Abacuque: Senhor, renova na minha vida. Antes que mude o ano, renova na minha vida, aviva na minha vida a tua obra, Senhor. Porque eu quero aquelas promessas, eu quero ser liberto do cativeiro e eu quero receber do Senhor as bênçãos que o Senhor tem prometido. Andai no Espírito, servi ao Senhor. Gálatas 4 diz assim no versículo 10: guardais dias e meses e tempos e anos. Paulo, escrevendo aos Gálatas, encerra esse capítulo dizendo: guardais, isso é, observai, a mesma palavra de Salomão, atentai para os anos da antiguidade. Porque o Senhor vem e diz assim: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos desse mundo, réveillon, festa, todos os padrões desse mundo, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Isso já aconteceu na nossa vida, irmão, já aconteceu na sua vida, isso estava planejado. Precisava ter despertado, precisava ser desperto, precisava ser levantado pelo Senhor. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Isso estava prometido, em algum dia foi despertado na sua vida, na minha vida, irmão. E se não foi ainda, Deus vai fazer. Senhor, porque se é um réveillon, se é mudança de ano, é despertar de algo do Senhor, eu quero isso na minha vida. E ele continua dizendo o que estava fazendo. Portanto, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por Deus. Isso já aconteceu na minha vida, Senhor. Eu já tenho entendimento que eu sou herdeiro com Cristo de todas as coisas celestiais. Outrora, quando não conhecias a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Era assim que eu vivia, Senhor. E achava que eu estava entrando no réveillon. Eu achava que eu estava mudando de ano. Eu achava que eu estava entrando na nova fase. Pelo contrário, Senhor. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? E agora Paulo vem e diz assim: gente, não retroceda. Se vocês já alcançaram o despertar destas coisas em algum ano da vida, continue marchando, porque tem mais coisas que o Senhor fará despertar, irmão. Observem. Guardem os dias, analisem o que Deus já fez, os meses, os tempos, os anos, põe-se diante do Senhor, veja o que você já conquistou do Senhor. Se nada disso ainda foi conquistado, se nada disso virou réveillon na tua vida, põe diante do Senhor: Senhor, esse ano vai ser o ano da libertação do cativeiro. Eu quero retornar a Jerusalém e eu quero ver o Senhor restaurando a minha vida, a minha cidade, a minha família. Eu quero isso na minha vida, Senhor. Observai os tempos, os anos. Desconstruir um mito de passagem de ano. Réveillon, festança, que na verdade não gera despertar de nada. Construir um padrão novo, um parâmetro novo, um paradigma novo, segundo a palavra de Deus, do que é uma virada de ano. Feche os teus olhos e ore ao Senhor. Se você recebe do Senhor isso, ore a Ele nesse momento. Se você reconhece que não precisa de muito esforço para avaliar os anos passados e identificar que tem muitas fases que não houve despertamento nenhum, pelo contrário, houve morte. Existem coisas, existe idade que não se cumpriu o que era para ter sido cumprido. Senhor, já era para eu ter formado uma geração e eu ainda tenho minha vida indefinida. Eu quero do Senhor um ano novo, liberto do cativeiro. Eu quero do Senhor um ano novo, recebendo das revelações do Senhor, de coisas grandes, novas, inimagináveis, que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e que o Senhor já preparou para os que hão de herdar a vida eterna. Talvez você queira nesse momento, irmão, orar ao Senhor e pedir a Ele perdão, pedir a Ele que venha com quebrantamento por algum ciclo, por alguma passagem destas estações em que você alinhou sua vida com tudo, com as estrelas, com a pirâmide, com tudo que os homens ensinam e dizem, ou que o seu coração pediu e desejou, mas não alinhou com os preceitos do Senhor. Por isso o teu ano, desde a cabeça do ano até o último dia, foi um ano sofrido, sem frutos reais, mesmo que tenha tido muito dinheiro. convido você a sair do seu lugar e nós viemos para o altar e nós vamos nos ajoelhar aqui e dizer: Senhor, nós nos arrependemos e pedimos perdão e nós queremos tomar posse. Senhor, nestes dias nós queremos nos preparar para uma passagem de ano completamente nova, diferente. Eu quero verdadeiramente, não é misticamente, não é filosoficamente, não é uma coisa assim utópica, simbólica. Eu quero de fato entrar num ano como nunca entrei em toda a minha vida. E será o maior ano da minha história. Não é porque alguém vai dizer isso no Réveillon, não é porque eu tenho uma expectativa, uma esperança, mas é porque eu estou me colocando no teu altar. Eu quero aprender, eu quero colocar em prática, e será um ano de honrar o Senhor, de lembrar-me do meu Criador, antes que venham os maus dias, para que eles nunca venham, para que as lutas venham e eu as vença, em nome de Jesus. Vença todas elas. Saia do seu lugar. Se você pode, saia do seu lugar. Se você tem alguma dificuldade, permaneça onde você está, mas feche os teus olhos e ore ao Senhor. Se você pode se ajoelhar aqui no altar do Senhor, se ajoelhe no altar do Senhor. E levante a sua voz, irmão, e clame ao Senhor.